Passo 221 autorizado, alinha mantendo 0. Ali mantém não no guarda, passo 221. Uno 098, solo 55, táxi direito, 1219, solo. Toma lá. Aguarde. Obrigado. Como Uno 098, lembrou? Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, azul 4062, taxiagem. Azul 4062, identificação desse para 2 metros, último trem Salvador, 90. Boa noite, direto do ONA. Desce pra 2000 pés, 018, direto do ONA, 4062. 868, autorizado Aracaju. Aracaju, 868. Táxi Passaredo 2228, estamos com o POD de 5-1, dá presente 5 horas, alterna Salvador. Autorizado até o ponto de espera via Parte Índia, Torre 1895-1018, Passaredo 2228. Parte Índia, Torre 1895, Passaredo 2228. Azul 421, decola 5-6, controle 120, acima 8. Vamos, vamos, capitão. Controle, contrato radar na decolagem, submante ao nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, voo elétrico. Boa noite, 68, chamei agora o centro Recife, frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Boa noite, 68. Diga, pessoal, o batalhão 868. Frequência agora o centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. comandou passarelo 2228, ponte espera da 10, pronto. Passarelo 2228, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 20 graus, 89. É, decolar da 10, 2228. Azul 4221, chama Centro Recife, 260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, é. Bruno 172, a sua identificação, desse mantenha 050, autorizado a chegar a Mari. Pode voar a Duna? Quem? Pode voar a Duna? Modulou para o controle? É o Gol 172. Aguarde. Salvador, boa noite, passarelo 2228, decolando 6-4. 2228, Tato Radar, decolagem, suba via Alô para 180. Boa, eleção, 180, passarelo 2228. 4062, Silvia Lessa, cruze para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Autorizado o procedimento, repórter lá estabilizado, no 4062. Passarei 2228, subida a critério, voe Alefa. Aqui, okay, critério da presente Alefa, 2228. Viva ITAP. Bruno 72, voa ITAP. Boa noite, ITAP. 72. Vitor, essa é a minha indicação, campeão 90, Fijona. Ficou 90, Fijona. Estabilizado, azul 4062. 4062, que faz aproximação, LS, chama a Salvador, frequência 1918, visão 9. Salvador, 1895, azul 4062. Salvador, bom dia, gol 1972, seguinte da Charlie. 472, tem indicação, que se mantém 060, precisa chegar na área. 060, gol 1972, poderia voar Itaque ou Duna, senhor? Só um minuto agora. Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós, pista molhada. Livre pouso, pista 1-0, azul 4062. Saída Poucas e Pago, aguardando conta. Poucas e Pago. Mando Duna, 1972. Confirmando gol 1172. Voi Duna. Mando Duna, 72. Tem duas aeronaves, sinal 72 na aeronave da companhia. É o gol 1172, instrução para voar na Pro de Duna. Afirmativo. 1162 da Gol, voando Duna e reduzindo. 265. Gol 1972. Autorizado inicialmente ITAP. ITAP, 1972. 172, vista para 2000 pés, o último entrou em Salvador 1098, livre LS Axway para 10, chama estabilizado no curso do localizador. 1172, desce para 2000, autorizado ILS. Solo, gol, coro 1-7-0-1-0, puxa inspecionamento. Autorizado, gol 1-7-0, chame táxi. Chama. Azul 4062, seu solo 13, táxi à direita, chama 21 no solo. Na direita, chama o solo 29, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, táxi alfa, meu porte antes da Juliette. Uno 972, fui direto do Uno, desceu para 2000 pés, o último metro 098, agora na BLS. Sente, direto do Uno para 2000, semana estabilizada, 972. Para o 1970, 1030 a bordo, 440. Confirme seu PB, por favor. 1970, confirme PB. PB é 103. Gente, táxi autorizado até através do portão 62, após o Embraer da Azul, autorizado até o ponto de espera. 1895-1018, bom voo. Já outra vez meia dúzia, mas seguiu a Azul, 1-1-7-0. Boa. Vai de aproximação, ele é assistindo a torre instaladora, frequência 118, decimal 9. 1895. Salvador, gol 1172, estabilizou, ILS. Uno 172, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós, pista molhada, precisa com a passagem. Ativo, livre pouso, 72. 972, inicie redução, livre LS, chame estabilizado. Seguinte reduzindo, 972, chame estabilizado. Preso 2228, chama o centro Recife, frequências 260, antena 28, ritmo 8. Antena 0288, bom dia, passageiro 2228. Gol 1170. Você é passagem do tráfego na curtíssima final, cruzando agora a cabeceira 10, a Lima até a ponte. Ok, a Lima tem 1-0. Gol 1170. Gol 172 do solo 220, táxi direita, chama 219 no som. A direita 219 no 172. 972, compra aqui aproximação do CNS e chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 395, obrigado, boa noite. Alfa, reporte antes da Juliette. 10, vento 120 graus, 89. Decoragem 10, 1970. Estou em Salvador, bom dia, 1972, 2 milhas do externo. Gol 1972, continue a aproximação, agora atualização de pouso, pistola 0. Ciente, aguardando. 170, decola os 2-1, chama o controle 208. 208, gol 1970, boa. Controle Salvador, 1970, Fuca Zipa. 1970, contato do Matarra, decolou a gente, tudo mantém o nível de voo, 370, Fuca. 370, Fuca, gol 1970. Caso meia dúzia mais, pista molhada, prestação passada. Ciente, gol 972, livre o posto. 91, identificação desse aparelho 2 mil pesos, altímetro em Salvador 908, chegada bom. 2000 com 1018, 38 na zero. Paulo, bom, 1098. Natal, São Gonçalo, autorizado em meu 370, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Zipa, 5552 no transponder, controle 208. 370, Puca, Zipa, 5502208, já tá pronto para tirar isso mesmo. Tá autorizado o acionamento, chame táxi, 1090. Vai chamar táxi, 1090. De Europa, 084. Europa, 084, go on. Boa noite, information Charlie 330, destination Madrid, we understand 1-1, and request clearance, please. Ok, Europa, 084, clear from Salvador de Madrid, Lima é como Mike Delta, flight level 370, via flight planning routes, take off runway 10, left turn, Puca departure, Zipar transition, squawk code 5546, Salvador 120.80. Europa 084, we are present in destination Madrid, Lima, Eco, Mai, Delta, flight level 370 via flight plan route, departure runway 10, left turn, Puca, transition Zipar, squawk 5546, on departure 120.80, Europa 084. That's correct, gate 1-1, call me ready to push back and set up. You are ready for push, Europa 084, thank you. Alô, 1972, boa noite. Boa noite, 972, táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Alô, 972, boa noite, 1972. Temperatura 18 graus, ponteiro válido 1-8, altímetro 1097, vento calmo. Lampião 098 com 9,6, até na Fortaleza tem 12,45. CAB, confirma? 096. Taxa direita vem aí de 1895-1018, com o voo. Direita, vou chamar de 295, controla. Ativa 25, decimal 45. 2685-2645. 2685, a primária, secundária 125, decimal 45. 2685-2645, paramento boa. Voo 098 está autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus 8 9. Decola, vamos lá. Controle está 398, tem referência, pode voar a Duna descendo para 2000? Autorizado. Voa a Duna 389. Voo 170, chame o centro Recife em 2085, alternativa 25, decimal 45. 2085, 2545, 1170, bora. Voo 098, decola os 31, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. 291, inicia a redução, aguarde um vetor para o localizador. Reduzindo, 389. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1098. 098. Contrato radar, decolagem, subir, mantém 370, C da PUC. 37, PUC, 098. 38 na vez vai cruzar o localizador? Pode ouvir pro localizador. Esquerda 130, chama estabilizado. Esquerda 130 vai chamar. Vai estabilizar 3891. Avião da completa de aproximação, ele é assistindo na Torre Salvador em 198, decimal 95. Confirma a frequência? 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, Otan 3891, no final ILS, zona 0, baixo travado. Gente, 3891, não continua a aproximação, agora atualização de pouso. Guarda. Chama o centro Recife, frequências 2685, antena 25, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Pouso autorizado, pistola 03891. 3891 no solo, aos 38, táxi à direita, 121 lado solo. Direita, 1219, já 3891. Now 6258, spoken notification sent to 2,000 feet, minus 71017, clear my arrival. Roger, clear my arrival, descend 2,000 feet, 71017, request to fly direct to Republic. Clear direct to Republic. Direct to Republic, 6258. 3891, passe via Alfa Juliette para a posição 12. Alfa Juliette, posição 12, da 3891. 0584, request push from stand 11. Approve, call taxi, Europa 0184. Approve, call you back taxi, Europa 0184. Clear, final 6258, clear for the first time, clear, final 6258, you're on 310. Altimer 7, Salvador, remain 1017, call me Sabo Focalizer. Roger, we will call Sabo Focalizer, Canadian 017, Chinese 6258. Salvador, é o azul 4220, passando o nível 200. 4220, sendo identificação, de separar 2003, último ingresso Salvador no 07, chegada Mari. Chegada Mari, 2000 pés, no 07, é o 4220. Revolution ILS for Chinook 6258. So approach, contact the north. Alright. Approved. Taxi approved to holding short 1810 via April 1 India. Tower 118.95, Canage 1017. Canage 1018, is taxi holding point 10 and tower 118.95, 050. Two, three, line, 1810, Chinook 6258.